Mike Hotel India, parqueado, posição 7. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, 104, decola na 6 fruta, cruza 1 e batendo. 204, contato radar, sobre nível 360, perfil da EL. Da EL para 360, 104. Copiou, Solo. Michael Hotel India, parqueado, posição 6. Ok, entendi. Valeu, obrigado aí, bom dia. Salvador, muito bom dia, o 355 no 4, ciente da Gol. 355 no 4, bom dia, na Gol, 190, decola, sistema 02 esquerda, é da 5, 3, 4, 5, 5, 5, 5, controle 120, decola 8, decola 5, 1, 2, 1. Exato, parada Caju, 190, decola da 190, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5190, controle 120, decima 8, 5154. 5154, ponto transponder 5160, ponto 5160, repartar a posição 5154. 5159, muito posição, galera. Vazou 469 para o táxi, 125 a bordo, 425 alterna galeão. Second 980, establishing a localized runway 10. Michael Line 980, complete approach. Contact now Salvador Tower, 11895. Complete the approach, 11895, Michael 980, good morning. Chama centro Recife, frequência 13325, antena 251, boa viagem. 3325, 251, boa. Salvador ground, bom dia, American 980, exiting the runway for gate 11. American 980, Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet to gate 11, American 980. Cordial, bom dia, azul 4069, transfere 1200 para o 340 na Bell. Azul 4069, contato radar 360 Bell. Confirme 360? Sim. Mente 4069. Autorizaria a Prod Dael pro 4069? 4069, contato radar, sul para nível 360, foi Dael. Dael está presente pro 360, 4069. Thank you. 607, pushback acionamento no parque 03. Pelo menos 07, autorizado, pushback por nada, ataque. Passar ataque. Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. É, 1-7-0-1. Afirmo. É, sai companhia, via Índia, escalador 02, 1-9-1-9-5, chegando 0-1-6. Pode chegar, tá? da companhia com a espera de 2295, voo 1607. O TAN 3597 está na remota 1-3, pronto para posicionamento? Autorizado, 3597, reporta o site. Autorizado, reporta o site, TAN 3597. Azul 4069, passa nível 200, chame agora o centro Recife, frequência 13325, alternando 251 no Boa Viagem. 5514, bate 3 para posicionamento. Pelo 4 autorizado, 52 para a contagem. Apertar para o ataque 5514 a 3. Salvador, o TAN 3517, POB 1411. 3 horas e 23 de autonomia alterna com pista pronta para o táxi. Tá 3507 para o táxi, tá? E a passo mantém posição através do 5. Aí seguir bonde no posto através do 4. Após Índia, com espera do 902, 198 com 95, que legal 90 no mesmo. Autorizado o táxi de Apache, então travessa 05, após segue Boeing, vai dar um travessa 04, prossegue na Índia, no ponto de perdão 90, 108.95, para o TAM 3596, está autorizado. Para o táxi do 35514 com 67 a bordo, 3 horas e 30, alternando Salvador. 3514, táxi de Apache 3, você postando 73, táxi para a página 2. Taxi 741, após Índia, ponto de espera 902, 198, com 95, que legal 90 no mesmo. Autorizado o táxi até, até no pátio 3, você terá passagem ao Airbus da TAM. Após Índia, ponto de espera da 10, torre 118, 95, 5, 14. Bom, 9030, 1149 a bordo, 1321, Salvador. 9030, 1 para 2, 1 no 8, 1 no 5, 1 no 0 no 6.